Louvado seja o glorioso, o poderoso, o soberano nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos podem levantar as suas mãos e exaltar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Ele com glória pelo século dos séculos. Que alegria poder adorar a Deus, estar aqui esta noite, meus irmãos. É um privilégio enorme, mas ao mesmo tempo é uma tremenda responsabilidade. Quero humildemente ocupar este púlpito sagrado e conscientemente dizer aos irmãos, com certeza quem irá falar com os irmãos não será o pastor Takayama. Com certeza a voz profética do Senhor está aqui nesta noite para falar aos nossos corações. Esta não é uma obra humana, esta é uma obra divina. O Espírito que está aqui não é o Espírito do Zé Ligó, nem do Dr. Fritz, nem das urucubacas da vida. O Espírito que está aqui é o Espírito Santo, Santo, Santo, Santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Glorifiquemos a Ele. Este é um momento especial. Porque antes de introduzir a mensagem, aproveitando a presença dos irmãos de pé, gostaria de ler um texto sagrado e depois eu gostaria de inverter um pouquinho, porque tenho que fazer aqui os meus agradecimentos. Abram comigo em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15. Aleluia. Glória a Deus. Estou sentindo, todos vocês, eu sei, estou sentindo a mesma coisa que eu estou sentindo. A unção do Senhor está aqui conosco, aleluia. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 50, 51 e 52. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que eu vos digo um mistério. Aleluia. Tem mistério aqui, aleluia. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aleluia. Curvem as suas cabeças neste instante. Tem um mistério aqui, tem alguém falando no microfone, deve ser um anjo aí, glória a Deus. Nosso Deus é soberano, Pai. Humildemente, Senhor, eu me coloco nesta tribuna santa, reconhecendo as minhas limitações, a minha fragilidade, para tamanha responsabilidade. Estou falando com os anjos dessa terra. Estou falando com os teus ungidos que fazem a tua obra. E nesta noite, ó Senhor, aprove a ti que eu fosse o mensageiro. E neste momento, ó Deus, entendendo que esta obra é tua e que quando tu desejas, usa até jumentos para falar. Eu reconheço, ó Deus, que nesta hora está sendo revestido da tua unção, da tua glória, da tua autoridade, do teu espírito profético para entregar a palavra que o teu povo necessita ouvir. Toma conta desta reunião agora, Senhor Deus, e que a plenitude da tua graça, o derramar do teu espírito, seja uma evidência clara, potente, poderosa, Deus, e plena sobre cada um daqueles que aqui estão. Envolve-nos com a tua graça. No teu nome nós te pedimos. Amém, Jesus. Amém. Tome assento, meus irmãos, tome assento. O assunto é ironizado, criticado e não reconhecido nem aceito pela sociedade de hoje. O materialismo impera. As críticas, as zombarias, o espírito da zombaria está presente na face da terra. E falar em arrebatamento, para alguns, é pura heresia. Falar em arrebatamento para outros, muitas vezes até dentro da nossa igreja, ainda que indelevelmente, demonstram uma certa incredulidade. Goste você ou não, meu amigo, aceite ou não essa sociedade, um fato é real e patente: o arrebatamento acontecerá. Pela Bíblia, alguns até ficam em dúvida, porque em algumas partes diz que todo olho verá, e a outra diz que será num piscar de olhos, mas é que alguns não conhecem ainda na profundidade essa questão do arrebatamento, porque ela virá em duas etapas à volta do Senhor. Na primeira fase, será como um relâmpago do Oriente ao Ocidente num piscar de olho. Mas depois das bodas do Cordeiro, o Senhor voltará de novo. Mas nesta volta, na segunda, nós voltaremos com Ele para aniquilar o inimigo. Aí todo olho o verá. Não vou entrar nos detalhes, porque é impossível numa noite, em poucos minutos, trazemos todo o assunto. Mas eu entendo que a receptividade dessa mensagem, no mundo sórdido, no mundo onde os seres humanos, os homens, se tornaram semideuses, arrogantes, soberbos, cristãos de papel, mas não de conteúdo, quando os padrões morais se deterioram, nós, meus irmãos, somos contemporâneos de uma época terrivelmente materialista, uma época de incredulidade, onde até o pecado, onde até os escândalos circundam-nos ao ponto de vermos os escândalos sexuais dos televangelistas norte-americanos. Eu soube, pastor João, desta manhã, e teve um que queria até mandar matar, pagou para matar um outro evangelista. Questão de fama, que coisa horrorosa. Vemos os templos da Europa sendo transformados em salões de baile, discotecas, valorizados pela especulação imobiliária, sendo transformados em supermercados, tombados pelo patrimônio histórico. Tempos que hoje são apenas algo do estudo dos arquitetos e dos engenheiros, para ver os estilos góticos, pós-moderno, neo não sei o quê. Mas os edifícios estão praticamente às moscas, e por isso são transformados em edifícios especiais por aí. Vemos também os escândalos financeiros de alguns obreiros por aí. E nós temos que conviver com esta situação. Acabamos, meus irmãos, alguns irmãos vêm, e muitas vezes a questão talvez até em crise existencial, pensando: será que vale a pena? O que está acontecendo? Eu quero declarar que o Espírito do Senhor está aqui esta noite, dizendo a você: sede firme, constante, abundante na obra do Senhor, porque o seu trabalho não é vão. Levante a tua mão, adore a Deus, glorifique ao Senhor, e permita que a glória de Deus invada a sua vida esta noite, para que você não seja enganado e nem levado pelos maus exemplos. Os maus exemplos sempre existiram e sempre existirão. Pela estatística, de cada 12, vai ter um incrédulo, vai ter um murmurador e vai ter um Judas da vida, que vão vender Jesus por dinheiro. Claro que vai aparecer esses. E você vai perder a sua salvação por causa dos outros, O Senhor está dizendo, meu filho, que culpa tem se alguns te decepcionam? Os homens podem te decepcionar, mas eu não te decepciono nunca. Receba minha unção, receba minha glória, receba meu poder. Você está fazendo a minha obra. Eu te guiarei no meio de demônios. Eu te guiarei no meio de lobos como ovelha. Mil cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso é promessa de Deus. Aleluia. Mas aí vem a tua pergunta, pastor Taguema, como falar de arrebatamento numa sociedade que não acredita nisso? Que fenômeno é esse da parúzia, como diz o grego? Como evangelista, eu tento muitas vezes nas minhas pregações e nas minhas conversas com os colegas, numa linguagem mais própria deles, mas eu percebo que quanto mais importante o indivíduo se torna, o orgulho toma conta dele, porque hoje, infelizmente, ser cristão, para alguns, é sinônimo de retrocesso intelectual. Ler a Bíblia para outros é sinônimo de ignorância e de heresia. Pode esse povo pensar o que quiser, mas nós não vamos arredar até um segundo, uma vírgula, um milímetro sequer desta obra. Ou você assume, meu irmão, ou cai fora, diz que você está perdendo o teu tempo. Se você está aqui, é porque você tem que acreditar. Não é 99%, não. É 100%. O arrebatamento é uma realidade. E para a tristeza de alguns, porque alguns a coisa está tão boa por aí que nem querem que Jesus volte, esse negócio, mensagem da volta do Senhor, para alguns incomoda. Incomoda o rico, incomoda o milionário, a vida dele está tão boa que ele nem quer ouvir falar. Aliás, quanto mais rico o camarada fica, menos ele quer ouvir falar de arrebatamento. Ele não quer saber disso. Mas nós sabemos que ele, isso vai acontecer, porque isso aqui não é palavra de filósofo, isso aqui não é teoria de Platão, de Sócrates, de Demóstenes, Tales de Mileto, de Pitágoras, isso aqui não é teoria do Papa, isso aqui não é doutrina criada pelo homem, isso aqui é palavra do Senhor. É ele quem diz, eis que no momento não abrir e fechar de olhos, eis que eu vos digo um mistério que você talvez não queira acreditar, mas vai acontecer. E nesta noite nós vamos falar de mistério. Esse mistério que você não consegue entender, porque há muito tempo as línguas estranhas desapareceram da sua boca. E de repente você vê aquela irmãzinha quietinha, tranquilinha, de repente ela começa a pular no meio da igreja, fala língua estranha, você até se escandaliza, quer apertar a campainha para a pessoa parar, mas não tem jeito. Quando a glória de Deus toma conta de um ser, não há quem segure. Isso aqui escandaliza os teólogos, isso aqui assusta os PhDs em teologia, isso aqui incomoda os das nossas autoridades, mas eles vão ter que aguentar este exército poderoso, milhares e milhares, milhões e milhões que vão invadir essa terra. Os demônios se sujeitam. Glorifica Deus, meu irmão. Pegue a tua mão, tome a minha e sai da frente, Satanás, porque tu não tem poder sobre essa multidão. Você pode parar qualquer coisa, você pode parar o intelectual, demônio, você pode parar um grande técnico, um grande artista, um grande poeta, um grande falador, mas você não pode parar a obra do Espírito. Receba, meu irmão, a glória do Senhor, o arrebatamento se aproxima. Aleluia. Eu fico pensando, senhores pastores, como é que Deus está olhando para essa terra. O Espírito está me comunicando que ele está olhando para a terra e está dizendo, já não suporto mais olhar para essa terra. Já não há mais quem faça o bem. Mas o Senhor está conversando com Jesus e com certeza nesta hora Jesus está dizendo, Pai, dê uma olhadinha naquele lugar do Rio Centro. e veja aquela multidão falando língua estranha, glorificando o teu nome. Veja aquele povo te exaltando. Alguns não acreditam, mas ali está o teu povo te exaltando. E esta atitude, e esta situação se repete em milhões e milhões de lugares, onde tem gente lá na favela falando língua estranha, onde tem gente olhando lá no meio do mato falando língua estranha, glorificando a Deus. Não há quem segure, porque esta obra do Senhor, o arrebatamento vem aí, meu irmão. Você não está acreditando, não é? Já ouviu tanto falar de volta e não veio? Já ouviu falar tanto que o rei está voltando e não veio? Já ouviu tantos hinos sobre o retorno e não veio? E você já não está mais acreditando. Cuidado. A Bíblia diz que tardou hoje. E ele mesmo disse que pela demora alguns já estavam bem desanimados. E você está aí desanimado. Com essa cara, tem uma expressão aqui no Brasil de jururu, cara de quem chupou uma dúzia de limão, e vou usar um pleonasmo, azedo, e comeu um quilo de giló, amargo. Vem da igreja, não sente nada, vem para murmurar da vida dos outros, fica com a língua comprida, falando o tamanho de cabeça, tamanho disso, tamanho daquilo. Para de ver a vida dos outros, olha a tua, meu irmão. Se os outros querem pensar, o problema é dele. Dê glória a Deus, vá falando língua estranha. Esta obra ninguém vai parar. E se você não vê alguém que já foi, hoje não é, que já teve, hoje não tem, que já glorificou, hoje não glorifica mais, não critique, vá buscá-lo de volta. O demônio não vai pegar essa vida, ele quer usar você, porque o arrebatamento vem aí. Quando virá o fim, Senhor Jesus? Eu sei que você deve estar preocupado. Quando vai vir o arrebatamento? Preocupado para aquele que não está preparado, mas aquele que está, aleluia, no preparo, como diz, está no óleo, está dizendo, tem gente que não está se aguentando aí na cadeira, vai glorificando a Deus. Eu não vou aqui entrar nos méritos se você pula, se não pula, se levanta, se não levanta, se cai ou se não cai. Eu só sei do seguinte, quando uma pessoa é uma carcaça, nós somos uma carcaça muito sem vergonha, meus irmãos. Quando a gente dura 100 anos, depois de 70, a Bíblia diz que a gente vale canteira. Imagine a carcaça de um fusquinha recebendo o motor de um Volvo, de um Scania. Na hora que você tenta adaptar o motor daquele de um avião dentro do fusquinho, a carcaça não vai aguentar, vai se arrebentar todo. Não se preocupe, deixa o poder de Deus tomar conta da tua vida. E se alguém está falando de você, glorifique com ele, receba você também esta unção poderosa e preciosa, porque você não vai conseguir segurar. É que nem tentar segurar um rio, ninguém segura. Não há barragem, não há barreira que consiga parar o rio. E o rio do Espírito Santo está correndo aqui. Quanto mais você para, mais energia produz. Glorifica! Por que eu estou falando que o arrebatamento vem aí, irmãos? Não estou fazendo disso uma doutrina. Quero fazer essa reserva aqui, essa ressalva. Mas o que eu vou dizer aqui agora é pura convicção pessoal. Eu sinto. Eu sinto que não vou ver a morte pela velhice com muita gente aqui. Eu sinto que esses olhos rasgados vão ver o arrebatamento da igreja ainda em vida. Aleluia. Quantos estão aguardando esse momento glorioso? Vai glorificando, irmão. Pode ser agora, daqui a pouquinho. Sinta isso. Ei, aleluia. Oh, glória! Aleluia! Sabe por que eu sei? Porque quando perguntar, Senhor, quais sinais haverá nesse dia? O momento, a hora, o dia, ninguém sabe. Mas eu vou dar alguns sinais. Por exemplo, Mateus 24:12. Há um fato que está acontecendo. Ele diz, o amor de muitos naquele dia esfriará. E é terrível, meus irmãos. Tem gente que não tem a menor compaixão quando o outro erra. São os inquisitores. O amor de muitos haverá de esfriar. Esse é um dos sinais da volta. Mas eu não podia passar a noite lendo o capítulo 24 e seria uma pregação só o capítulo 24 de São Mateus. Marcos capítulo 13, verso 12. A Bíblia diz que vai acontecer a decadência, o problema, a crise familiar. Levantará filhos contra pais. Os padrões familiares estão completamente destruídos. Oferecidos pelos modelos de Hollywood e Rede Globo por aí afora, querem mudar os padrões. Estão querendo até fazer casamento de homem com homem, mulher com mulher. Eu não sei quando dois homens barbudos, mais manjo, de casar entre elas, adotar uma criança, a menina vai chegar de mãe é pra quem? Meu Deus do céu, que coisa mais terrível. O povo salvo, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, tendo pouca força, não negaste o meu nome, guardaste a minha palavra. Aleluia. Vocês acham que o Senhor não está olhando para nós agora? Ele está aqui amando a sua igreja. Jesus está apaixonado pela sua igreja. Glorifica Deus. Isso é coisa de evangelista. E aí? Quer dizer que você não pode glorificar mais a Deus? Você ficou tão importante, tão grandão, que já glória a Deus para você. É falta de bom senso. Falta de bom senso é você não abrir essa boca. Boca calada quem tem é um defunto. Boca calada quem tem é morto. Boca calada quem tem é aquele que não sente a glória. Você está pensando que você vai ser um bando de defuntos. Agora, a igreja do arrebatamento não será um bando de defuntos espirituais, mas será uma igreja sacudida, sacudida, sacudida pelo som do Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Levantar filhos contra pais, estamos vendo isso, pai matando filho, e dias atrás foi um julgamento de um casal que jogou o filho no carro. Meu Deus do céu, que loucura! Mateus 24:10 diz que aparecerão escândalos, então fique preparado. São sinais da volta do Senhor. Não vai perder a sua salvação. Eles não vão mais ter igreja para tudo caramba. Por que que eles vão ter para você? Você vai perder a sua salvação por causa dos outros? Ah, não vou matar igreja porque eles vão falar nada de mim. Você vai perder a sua salvação por causa dos outros? Não deixe o diabo te enganar. O povo aqui te critica aqui. Sai pra lá, capeta. Você não vai tirar a minha salvação. Receba! Escândalos, Mateus 24:10. Traição, meu Deus do céu, que tem de traição por aí. Diga, meu Deus do céu. Aquele branco que se ajudou já está querendo te arrancar. Aquela coisa, não fala isso aqui, não, pastor. Não vou falar o quê? Nós não estamos aqui para esconder o pecado, não, meus irmãos. Está tendo ódio? Não, ódio não tem, não. Tem? Tem gente que se tiver um lá, não toma, vai tomar santo café lá do lado dele para não ver a cara dele. Vai te converter. E vão aparecer falsos profetas, meus irmãos. Tempos atrás eu tive um debate com o tal de Envy Cristo. O infeliz, meus irmãos. Quando eu mandei ele ler Mateus 29, ficou todo perdido. Não sabia que não tinha. Jesus amado, meus irmãos, quando eu falei, porque tem uma coroa de espinhos, sabe que bonita, bem feitinha, só que só tem espinho lá dentro, ele foi bem felizinho aqui só. Eu falei, eu vou acreditar em você, se na tua mão tiver as marcas da cruzada aí. Ah, meu pai mandou tirar com raio negro. Eu falei, cai fora, meu amigo. Os falsos estão aparecendo por aí. Agora tem um pior que o infeliz, que é a minha cara, chamado Reverendo Moon. Seita da unificação, Jesus amado. Diz que a teoria dele, meu pai me mandou porque o primeiro Adão errou O segundo, que foi o Cristo, não conseguiu acabar. Não conseguiu acabar a obra, então o Pai me mandou para unificar as igrejas. E o quê? A Bíblia diz, o Senhor Jesus, quando olhou naquele último momento, quando eu estava na cruz, ele disse: Pai, está tudo consumado. E o pior é que tem o obreiro que ainda vai na reuniãozinha dele lá em Montevidéu, a pastorear o céu e passar de graça. Irmão, você está cometendo pecado, você não está acreditando um pingo naquele negócio, e você tem que combater, porque ele vai usar isso como estatística. É em nome do céu, até cima de que você está, ou está com Deus, ou está com os outros, ou vai para o céu, ou vai para outro lugar, que eu não quero nem falar aqui. A levantamento é para quem está preparado. Ódio, traição. Não vou nem entrar hoje, que o pastor Silas ontem apreciei muito, tudo no seu jeito, aquilo que ele falou. Glória a Deus. Nem preciso falar, Jesus é maravilhoso. Aí Mateus 23:13 diz: Ai de vós, fariseus, que não entram e não deixam os outros entrar também. Tem gente que não vai, não quer deixar alguns outros entrar. Tem gente que aperta tanto a porta do céu que depois ninguém consegue entrar, já viu, irmãos? Bota doutrina que não é doutrina. E vai quando coisa que ao invés de ajudar, e ainda faz aquele bico de santidade. Já viu o bico de santidade? Antigamente fazer bico era santidade. Cada beijudo que tinha por aí. E a gente, pior que a gente tinha aquilo como santidade, meus irmãos. Não vou criticar, porque tem muito obreiro beiçudo santo mesmo. Mas a gente viu cada coisa aí, meus irmãos do céu. E hoje a gente percebe que ali era muita hipocrisia. Mas Jesus disse que nos últimos dias vão aparecer os fariseus que não entram. O que é pior? Não deixa os outros entrar. Aperta tanto a porta do céu. E depois nem eles conseguem passar por ela, porque se for na forma deles, não entra. Então eu quero aqui trazer rapidamente. A Bíblia diz: eis que eu vos digo um mistério. Goste, aceite ou não. A verdade não vai mudar pelo fato de você gostar ou não gostar. A verdade sempre vai ser a verdade. E é o que incomoda, porque você vai no teatrinho, agora já tem culto que é teatrinho, tem culto que é filminho, tem culto que é representação, já não chama mais de culto, de show gospel. Aí a pessoa não vai para adorar, vai para ver artista. Mas ontem o Monsila já falou, já esmiuçou as coisas. Mas tem gente que vai para ver as coisas. Já tem até show de rock amanhã. Camarada vem com um monte de brincão aqui na orelha. Já viu botar brinco aqui? Eu só vi em vacas que vão assim para onde ser ordenhado. Mas não tem para aí. E tatuagem para todo lado. E aí chega lá: ô bicho, vamos pro louvorzão de Jesus. Quanto mais já tu faz, mais tu concorda. Irmão, nós não precisamos disso. Pode ter até um pandeiro de dar, tem poder desafinar, deve ter, mas quando a glória do Senhor está, meu amado irmão, é Deus operando. Na sua igreja não tem orquestra, mas tem Deus. Na sua igreja não tem pregador formado em igreja, mas tem Deus. Receba o sol, porque isso escandaliza o mundo, mas a sobra é minha. Assim diz o Senhor. Primeiro mistério, eis que eu vos digo um mistério. Primeiro mistério: arrebatamento não é promessa de homens, não é teologia criada, já nem podia ser teologia, é doutrina criada pelos homens, não. Arrebatamento, primeiro mistério, é uma promessa, é algo real, ela vem de Deus. Deus nunca falha nas suas promessas. Isso aqui é promessa de Deus, meus irmãos. O arrebatamento vai acontecer. Esse mistério que alguns não entendem. O fenômeno da parusa, que muita gente não vai entender. Aceita Chico Xavier psicografando. Aceita da dentada de galinha preta. Hoje até estou conversando com um rapaz que está meio engraxado enquanto ele limpa meu sapato. Eu falei: sabe o que você faz? Compre uma dúzia de galinha de granja, que está difícil achar galinha preta. Passa essa graxa que você está passando, essa tinta, pinta de preto, porque no meio dessa pirataria toda, com a falta de galinha preta para fazer despacho, você vai ganhar um bom dinheiro. Irmãos, não tenha medo de despacho de galinha, porque tem que alguns anos atrás disso, né? E grande que irmão, não mexo com isso, eu passo de lá. Passa de lá, de coisa nenhuma, né? Perto que a situação econômica está ruim, meu irmão. Pega essa galinha, leva pra casa, dá um banho de água fervida, frita ela, me chama, que eu vou comer junto com você, mas vamos dar glória a Deus com a língua só, porque nós não temos que temer. O demônio pode ser forte, mas ele não toca em você. E o canhão ao seu lado, e Deus não está direito, tu não será atingido. Então você é daquele que quando vai expulsar demônio, vai exorcizar. Hoje é até bonito, camarada, tem um visual maravilhoso, né? Bíblia Thompson, Bíblia do Ministro, Bíblia Pentecostal, Bíblia Hilly, Bíblia. Hoje tem Bíblia de Genebra, tem Bíblia, meu Deus do céu. Hã? Letra gigante, tem cada Bíblia maravilhosa, hein? Camarada com toda a letra dourada, gravatinha de grife, sapatinho de verniz, terninho comprado na Colombo, gravatinha das irmãs aí da frente. Tudo produzido, meu Deus do céu! Emblemão da CGADP. Perfuminho do Boticário. Pastor, já não está na hora do senhor se jubilar? Entrega essa obra para mim, que eu conheço, fiz curso de eclesiologia. Eu tenho computador Pentium de 411 megabytes, sei lá o quê. E olha, eu tenho um programa que vai organizar essa igreja caprichadinho. Irmão, você tem tudo isso? Irmão, fica tranquilo, deixa comigo. Se aposenta que eu cuido do senhor tudinho, senhor. Aí o pastor disse, muito bem, então já aproveita e já me ajuda. Vai expulsar um demônio que está ali na esquina. Pastor, eu estou com diploma de teologia, sou bacharel em divindade. Então vai expulsar um demônio, como é que é? Vai lá, tem um ali na esquina, na favela Zé das Dores, da Rocinha. Vai lá, tem uma pessoa possessa por demônio. O que, pastor? Eu não fiz o curso de... como é que chama? Exorcismo. Exorcologia. Mas vai lá. Camarada vai, leva o diploma, pensando que com o diploma vai expulsar aquela coisa bonita, toda dourada, e chega na cabeça do endemoniado. Em vez do demônio sair, ele que sabe que demônio não tem medo de papel, não tem medo de letra dourada, não tem medo de título de homem. O demônio só tem medo dessa coisa maravilhosa que está dentro de você. Receba essa unção agora. Esse é o preparo do arrebatamento da igreja. O mistério do arrebatamento, meus irmãos, que alguns não creem, mas que é uma realidade. Os sinais que prenunciam, se você quiser ler, já os obreiros aqui todos leram, capítulo 24, pós-profeta, sinais na terra, irmãos, fome, peste, sequestro. Vocês estão ouvindo falar do protocolo de Kyoto? Só os Estados Unidos que não quis assinar, porque o que mais queima oxigênio e vira carbono. Então eles estão fazendo um contrato que cada país que queima mais carbono, oxigênio, vai, chama-se sequestro de carbono, tem que pagar uma taxa a mais. Aí vem fazer ecologia em cima do Brasil, que também tem que proteger. Aí trabalha com as matas de toda a Europa, de tudo quanto é lugar. Aí você diz, não, Brasil, ele pode estragar a Amazônia. Claro que não pode mesmo. Mas vem fazer ecologia em cima da gente, né? Mas deixa isso pra lá. Aí tem o... é porque eles estão apavorados. Os cientistas estão dizendo, a água do mundo, o Brasil é o país que mais tem água no mundo. Existe aí um aquífero Guarani de cá, sei lá, mano. Brasil é um dos países que mais tem água potável do mundo, que água tem no mar, mas ninguém consegue beber. E aí está o mundo que está preocupado, porque a grande preocupação já não é mais a falta de petróleo, cujas reservas petrolíferas estão acabando no mundo. A grande preocupação é que dentro de algum tempo vai faltar água. Olha a situação do mundo. Olha Mateus 24. Sinais na terra. Fome. Estamos vendo aí peste. Irmão do céu, até o catarinense agora nem, nem caldo de cano pobre não pode tomar, que está dando problema de bicho barbeiro, está dando problema aqui no Rio, está dando dengue, está dando cólera aí no Nordeste. Quem diria que essas pragas estão voltando? As pestes estão voltando, porque eles estão dizendo que Jesus está voltando. Está vindo AIDS, está vindo ebola, está vindo tudo qualquer coisa, está vindo. E agora, pior, que eles podem hoje sintetizar algumas pragas, como, sei lá, o nome que estão dando aí, que vão soltar antrax. Temos um quilo de antrax soltar num aviãozinho vagabundo dentro de jogar veneno em lavoura. Poderá destruir uma cidade como Nova York em poucas horas. Esse é o mundo que nós estamos vivendo, da guerra biológica, das pestes, das fomes, dos rumores de guerra. Está aí, não há área de segurança. O norte-americano orgulhoso imaginava que podia fazer guerra e nunca perderia. De repente, percebe que não há área de segurança nem ali. E o orgulho dos Estados Unidos, que era os prédios do World Trade Center, acaba sendo derrubado. Por quê? Por causa da intolerância, por causa do fanatismo. Jesus está voltando. Se você não quer acreditar nos pregadores, acredite nos cientistas, acredite nos homens aí, mas na verdade é essa: o arrebatamento está chegando. Aleluia. Esses dias atrás tivemos uma guerra no parlamento brasileiro. Os irmãos que vocês, os irmãos colocaram em Brasília, não conseguimos ainda, porque ainda somos uma minoria, mas os 49, porque tem alguns que também na última hora vem buscar a porta da igreja, mas vira casaca lá, porque lá interessa outra coisa para eles. Vocês fiquem sabendo, coloque os nossos irmãos para depois não sofrer. Nós temos 22 pastores que estão lá, fazemos culto lá, falamos língua estranha, fazemos Santa Ceia no meio da semana lá dentro, lá naquele corredor que antigamente só andavam da palavra de Deus, mas hoje o nome do Senhor é exaltado e nós glorificamos ao Senhor ali. E ali aprovaram o negócio da biossegurança. Biossegurança é segurança da vida. Mas que, infelizmente, meus irmãos, puseram a lei lá, aprovar no Brasil, que pode manipular embriões vivos. Meu Deus do céu. Diz que é para salvar vida. Mas como? Se vai manipular embrião vivo, vai matar o embrião para matar, está matando vida. Infelizmente, a sociedade perdeu parâmetros. O mistério do arrebatamento vai acontecer quando estes sinais começarem a acontecer. Há um clima de pavor. Não existe mais áreas de segurança. Sabemos que qualquer maluco, e olha que alguns malucos já viveram aqui no Brasil, por exemplo, alguns não podem nem acreditar, mas o Pilar tem um irmão cuja esposa é brasileira, viu? Ele passou muitas vezes, no dia que fotografava ele, tinha uma foto de Foz do Iguaçu lá. Ela não é pastor Sodré, tinha uma foto de Foz do Iguaçu, ali atrás da foto dele, lá da cidade do pastor. E eu quero declarar aqui essa noite que a situação do mundo está piorando e nós vamos ver dias horrorosos. E não fique aí tremendo de medo, trema de poder, glorifique a Deus, porque o arrebatamento está chegando. Aleluia. Eu poderia falar à noite aqui sobre o avanço da ciência, quando o homem já está começando a brincar de ser Deus, manipulando vidas. Não sou contra o avanço da ciência, mas eu sei que esse é o grande mistério. O arrebatamento está chegando. O segundo mistério, que esse versículo de 1 Coríntios capítulo 15, 51 fala, a Bíblia diz que nem todos dormiremos, mas seremos arrebatados. E aqui diz: os mortos ressuscitarão. Quem é que vai entender esse negócio de morto ressuscitar? Isso é um mistério para o mundo. A ciência lida com a vida, o médico prolonga a vida, os medicamentos que vivem, que criam, ajuda a prolongar a vida, mexe com a vida, mas não consegue entender o que é vida. Foi pelo menos que um cientista, um médico chegou na igreja e disse: nós médicos lidamos com a vida, mexemos com a vida, prolongamos a vida, mas não conseguimos entender o que é vida. Eu, na minha petulância, levantei a mão e disse: o senhor pode não entender, mas nós, os crentes, entendemos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e nós estamos é com ele. Você pode não entender, você, meu amigo, pode não entender o que é o fenômeno da vida e essa película tem que leva para o outro lado, chamado morte. Para muita gente, morte é uma coisa horrível. no passado. Não pense que essa doutrina de que não vai haver ressurreição é nova. Nos tempos de Jesus havia um partido político religioso chamado Saduceus. E é sempre assim, quando o camarada é rico, não acredita nesse negócio de morte. Aí quando Jesus começou a falar da ressurreição, eles, ironicamente, está lá no... Vamos ver rapidinho aqui. Está lá em Mateus capítulo 22, versículo 21. Vieram então esses saduceus, né? Dizendo, Jesus, não tem ressurreição. Não adianta eu falar sobre esse negócio de ressurreição. Aí fizeram a chamada pegadinha dos saduceus, conhece? Os saduceus queriam fazer uma pegadinha com Jesus, né? Senhor Jesus, o senhor está pregando que é coisão, pare com isso, Jesus. Mas olha, já que o senhor quer, o senhor não pode negar a doutrina de Moisés, certo, Jesus? Certo, a doutrina de Moisés foi ele, né? Então, olha, Moisés disse o seguinte, que se alguém morrer, Jesus, e se essa pessoa não tiver filho, o irmão dele pode casar-se com aquela mulher, com a mulher do irmão que morreu, para poder suscitar descendência com seu irmão. E aí, Jesus, houve uma família de sete irmãos que o primeiro casou e morreu ele sem deixar a idade. Aí a mulher casou com o segundo irmão. Aí morreu o segundo também. Aí casou com o terceiro. Morreu o terceiro, casou com o quarto. O quarto morreu, casou com o quinto. O quinto morreu, casou com o sexto. A mulher casou com o sétimo irmão. Ai, Jesusinho. Diga aí, conta pra nós. Lá no céu, quem vai ser o marido dessa mulher? Irmãos, já de cara dá pra ver que era uma mentira, né? Sete irmãos morrer, ô mulherzinha amaldiçoada. Era uma mentira! Mas queriam fazer a pegadinha! Porque se Jesus não tivesse saído, ele seria humilhado ali! Mas Jesus, meus irmãos, isso aqui, dominar a morte não é invenção nossa, o homem não consegue dominar mesmo. Isso aqui é promessa do Senhor e este é o grande mistério. Aleluia! Aleluia! Quem é que vai ser o marido dessa mulher lá no céu? Coisa sete. E Jesus respondeu: errais! Não conhecendo a Escritura. E nem o poder de Deus. Esse é o problema de alguns. Pode saber, está sendo até obreiro, mas você não conhece o poder de Deus. Errais não conhecendo a Escritura, nem o poder de Deus na ressurreição. Não casam, nem são dados em casamento, serão como anjo de Deus do céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não leste que Deus, o Deus de vos declarou, eu sou Deus de Abraão. Olha que coisa linda. Sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Ele está dizendo que Abraão, Isaac e Jacó não está morto, não, meu irmão. Glorifica Deus, porque você não vai morrer. Isso é mistério de Deus. Aleluia. Os saduceus, e como alguns ricos não podem acreditar na ressurreição. Olha, a morte para alguns é pavor. Tem gente que quando fala em morte fica apavorado. Mas o cristão, quanto mais vai chegando perto da morte, ele vai sorrindo, ele vai dizendo como Paulo: para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Glorifica Deus, a glória do Senhor está contigo. Mas muitos aqui não vão ter esse privilégio de experimentar a morte, vão ser arrebatados. Vai glorificando a Deus ainda não. Isso é um mistério de Deus. Mas existe o terceiro mistério. E esse é o grande mistério que nós vamos enfrentar. Aleluia! O processo começa aqui, meu amado irmão. Olha, o Senhor salvar. Olha, esse negócio de transformado tem muita gente que não entende. Quando a Bíblia diz em Romanos 12, 1 e 2, não vos conformeis, apresenteis vossos sacrifícios vivos, não vos conformeis com este mundo, mas transformados. É preciso saber que no mundo tem quatro tipos de crente. Tem o crente deformado, tem o crente conformado, tem o crente reformado, mas tem teu grande transformado, aleluia. Teu grande transformado, tá por aí, mas não tá. Tem, mas não tem. É, mas não é. Fica na porta de igreja, mas com cara de Mauricinho e patricinha. Vai na porta de igreja pra cantar na mal da vida dos outros. Vai na oração da igreja só pra criticar a vida dos outros. São os grandes transformados. Tem também os grandes conformados. Aqui que tem, deixa entrar. Eu quero o dízimo. Esses são os grandes conformados. Tem aqueles que são reformados. Só sabe criticar, acha que é o santarrão da vida. Aliás, queria perguntar, tem algum santarrão aqui? Eu queria conhecer esse santo, mas não sei, esse mentiroso. Porque a Bíblia diz que aquele que não peca é mentiroso. Irmão, aqui não tem super-homem, não. É você precisa entender que Deus sabe das suas limitações, Deus sabe das suas falhas, mas Ele está dizendo, cria vergonha, converta-te hoje e começa a fazer a minha obra, venha dar paciência ao meu rebanho. Tem gente aí desapercebida, decadente, igreja que põe a mão na cama, pegando o evangelho roto, distorcido, perdeu a alegria do Senhor, fez, e já está aparecendo até aí, não sei se os pastores sabem, criaram agora o sindicato dos pastores, dos ministros. É até bom que se crie o sindicato dos ministros, né? Porque aí a gente já sabe quem são salvos, quem não são mesmo. É bom saber que está aparecendo esse tipo de coisa nesse dia, meus irmãos. Apresentei os nossos corpos em sacrifício vivo, nesse deserto de unção, nesse silêncio, onde alguns estão mais olhando para outras coisas a qualquer momento. Ouça lá, meu irmão. Escute aqui. Quando você menos perceber, vai acontecer uma coisa. A hora que acabar de tocar trombeta, você já não estará mais aqui. Vai ser a qualquer hora dessa. Eu fiz de propósito, combinei com essa turma aqui, para você saber que vai ser exatamente desse jeito. Quando você menos esperar, você vai estar lá em casa fazendo estudo bíblico, de repente a mulher vai entrar e vai dizer: meu bem, eu estou sentindo uma alegria tão grande aqui, o que está acontecendo? Eu não sei. Vamos dar glória a Deus. Você vai querer abraçar tua esposa, dar glória a Deus. De repente, tome cuidado, pode ser esta hora que a trombeta vai soar. Não vai dar tempo de ouvir. Você vai estar andando aqui pelas ruas da cidade do Rio de Janeiro, pendurado, agarrado nos ônibus, lotado na Avenida Brasil, ou da linha amarela, vermelha, sei lá da onde. De repente, lá no meio daquele povão cheirando sofá, com todo mundo voltando pra casa, marmitinha na maleta. De repente, lá no ônibus, você lá no meio, glória a Deus, mas não é sozinho, o outro está vendo lá, aleluia! Lá no ônibus, tome cuidado, esta pode ser uma hora maravilhosa na vida, será o terceiro mistério! A garotinha vai estar lá na faculdade, escrevendo, anotando, de repente, lá na aula, aleluia, glória a Deus, que é isso que eu estou sentindo? Você vai querer falar a língua estranha, não segure não. Pode dar glória a Deus, mas você não vai terminar. A irmã está lá na cozinha mexendo no feijão. Passa o sal aqui, meu filho. Tira o dedo aí. Está mexendo no feijão. De repente lá. Aleluia, glória a Deus. Quando você for queridão, aí. Que é isso? Estou de roupa branca e estou subindo. Que houve? Estourou um bujão de gás? E caiu a água da panela na chapa? Não! Mamãe, nós estamos subindo. Que é isso? Meu filho, nós estamos saindo, subindo. É o arrebatamento da igreja! Você vai estar lá no meio da rua dirigindo o teu veículo, o ônibus, o micro-ônibus, a tua condução, teu coletivo, lá na Avenida Brasil, de repente no meio daquela eu vou me desculpar, eu vou encontrar, oh, o que, é que você vai fazer? Qual a pessoa vai descobrir que é crente que está atrás do vidro aqui do Deus é fiel, e você vai querer frear o carro de repente? Cadê o ônibus? Meu Deus, o que está acontecendo? Cadê o povo? Eu estou sem a roupa, né? Eu estou subindo! Eu consegui! Eu consegui! Vai chegar essa hora! Vai ser uma confusão total! Nesse momento você já está entrando pelos portões celestes! O Senhor está levantando os braços dizendo: vinde benditos de meu Pai, possui por herança a terra que eu vos tenho preparado! O arrebatamento está chegando! Se você quiser perder essa terra, o problema é teu! Eu não vou perder essa festa por nada nesse mundo. Glorifica Deus. Estamos chegando no momento do arrebatamento. Olha, eu só quero encerrar quando houver a confusão do mundo. Mateus 24:13. O Senhor está te dando esta profecia para você. Ele está dizendo: aquele que perseverar até o fim. Não é até metade, não. Não adianta começar bem e terminar mal. Você fazia e as coisas aconteciam. Hoje você está mais acomodado. Em nome do Senhor, perseveram na vida estranha, perseveram na pureza, perseveram na confiança, perseveram na doutrina, perseveram no trabalho. A Bíblia diz aqui: o trabalho não é vão no Senhor. Persevera na glória do Senhor, perseveram no amor, perseveram no perdão, perseveram na paciência, perseveram no trabalho. Estará chegando esse momento de confusão. Vai ter confusão aqui na terra, sim. Esse vai ser um grande mistério. Vai ser a primeira vez que o presidente da República vai dizer: acabou o problema da falta de habitação, porque milhares de casas, as pessoas que estão dentro dela vão desaparecer e vai ter casa para todo. Vai ser o primeiro governo que não vai ter falta de emprego, porque os melhores funcionários das internet vão desaparecer aqui na terra e muitos empregos irão aparecer. Eu não quero ficar aqui para receber essa onda forte. Nessa hora eu quero que você esteja entrando comigo no céu, glorificando a Deus, porque nós vamos ver a cidade santa. Levante a tua mão e glorifica a Deus. Vamos ficar de pé nesse momento e receba agora, receba agora, receba agora esta unção de Deus da sua vida. Sinta esta glória de Deus. Sinta este poder, exalte ao Senhor. A glória de Deus está invadindo a tua alma. O arrebatamento vai chegar a qualquer momento desses. Os jornais vão dizer: fatos extraordinários estão acontecendo. Há confusão tremenda aqui no Rio de Janeiro. As avenidas estão congestionadas, ninguém consegue transitar, porque os motoristas dos veículos desapareceram. Dizem que foi sequestro de alguns discos voadores de seres extraterrestres. Que nada, meu irmão, nesta hora nós estaremos celebrando a glória do Senhor. Vai ser resolvido o problema da fome. Vamos dar aí para algumas pessoas o número 666, o cartão de crédito para você comprar e vender. Eu não quero receber esse número. Eu vou estar recebendo um novo nome no céu, porque no arrebatamento nós não vamos ser números de computadores, nós vamos ter um nome escrito na glória. Sinta a unção de Deus na tua vida. Eu vou pedir para o José Damasceno cantar aquele hino. João viu enquanto ele canta. Eu gostaria de... Olha, meus irmãos, esta é uma reunião de obreiros, mas o Espírito do Senhor está falando com homens e mulheres. Estamos numa família. Aqui não tem maior, nem menor, nem grande, nem pequeno. Não, somos todos iguais. E eu sei que tem gente desanimada que precisa nessa noite do conserto, do acerto, do renovo. Talvez você esteja na igreja, mas a igreja já saiu do teu coração. Você se decepcionou com alguém. Você sentiu a tristeza por alguma coisa, alguma injustiça. O que você pode esperar dessa terra? Mas nesta noite Deus está dizendo: eu tenho visto as tuas lutas, as tuas lágrimas. Tendo pouca força, não negaste meu nome, guardaste a minha palavra. Se você quer ver esse milagre, eu quero que você venha aqui à frente agora. Todas as pessoas que nesta noite precisam do conselho de Deus. Yeah. Hallelujah.